Promoção, Gaga R$92 para entregar, só na Dutra Gás. Ligue 3221-1718 e pague com o seu cartão. Baixe o aplicativo Dutra Gás e vem na hora. R$5 de desconto do seu pedido. Dutra Gás, 3221-1718. Você está ligado na CYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente. A seleção. Estão abertas as inscrições para você que sempre sonhou em ser modelo, ator ou atriz. A seleção irá levá-lo ao mercado de trabalho de forma correta e segura. Estamos procurando crianças, adolescentes e adultos, homens e mulheres a partir de 3 anos de idade. A seleção. Inscrições: Presidente Prudente, Ótica de Minas, CGCJ, Relojaria Suíça, Presidente Pessoal, Ótica Nacional. Inscreva-se já. A seleção. Sua oportunidade chegou. Inscrições gratuitas. Liquidação. Jorro Louco e Jorro Vinho. Milhares de bares abaixo do custo. É loucura! Todos os setores da loja em liquidação. Tênis, sandálias, cavalos, botas, sapatinhos, sapatos. A liquidação Jorro Louco está sendo um sucesso. Você que ainda não aproveitou, corre pra Jorro Vinho. Mais de 30 mil bares abaixo do custo. Liquidação Jorro Louco e Jorro Vinho. É loucura! É Jorro Louco! É Jorro Vinho! Você sabe, Brasil Móveis e Colchões é o rei dos guarda-roupas, confiras e ofertas. Guarda-roupas de casal, a partir de R$999 a mister. Guarda-roupas de solteiro, a partir de R$599 a mister. E ainda, conjunto box casal, a partir de R$999. Conjunto de sofá, diferente do lugar de super barato, a partir de R$999. Conjunto de mesa com quatro cadeiras e madeira só. R$599, kit de cozinha em madeira, R$ 599, tudo à pronta entrega, montagem gratuita e no dia da compra, parcelamento super fácil nos cartões ou boleto bancário, você escolhe, sua guarda-roupa no dia de hoje, lembra, traz o móvel de você, o rei do guarda-roupa rosa, tem o centro de presente, Brasil Móvel de o rei dos guarda-roupas. A Rádio Comercial apresenta pelo sistema Bande Sati. Jornal Primeira Hora. Oferecimento. ASCIC. Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. Construção. Ajudando a construir nossa cidade. Rua Albino Gomes Teixeira, 2112. Telefone 3904-5300. Esta meia hora tem o apoio de Italá, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Italá, lá em casa tem. Hora oficial do Brasil.